assim o teu esconderijo está sendo coberto pelas águas. Se os teus montes começam a desmoronar, se o teu coração quebrado de tantas mágoas só chora como a tempestade sem parar. Se a tua cama é tão curta que não dá pra se deitar, se o teu cobertor é tão estreito que não dá pra se cobrir, se a tua aliança foi com a morte e com o inferno, a solução é Jesus, Ele está por perto. Esconderijo. Me esconde.